barcos são a alegria deste lugar. Toda tarde tem festa quando chegam do mar. Os velhos numa mesa são como uma visão, bebendo a tarde inteira, cantando uma canção. Quem não tem amor no mundo não vem neste lugar. Quem não vê azul profundo não tem mais pra onde olhar. Quem tem medo traz no peito o óbolo da precaução. Eu trago um anjo nos braços e ouro no coração. Isabel, pense em mim. Nossos dias de sol eram assim. São a alegria deste lugar. Toda tarde tem festa quando chegam do mar. Os velhos numa mesa são como uma visão, bebendo a tarde inteira, cantando uma canção. Quem não tem amor no mundo não vem neste lugar. Quem não vê azul profundo não tem mais pra onde olhar. Quem tem medo traz no peito o óbolo da precaução. Eu trago um anjo nos braços e ouro no coração. Isabel, pense em mim. Nossos dias de sol